humor não se brinca. Humor, humor, não se brinca, brinca. Humor, humor, não se brinca. Humor, humor, em Portugal. Humor, humor, com humor, com humor, não se brinca. Humor, humor, humor, humor, com humor não se brinca. Humor, Ora bem, para quem acompanha desde o início este podcast, sabe que o primeiro dos convidados foi Pedro Teixeira da Mota. Não foi por nenhuma razão especial, não vai este miúdo Beto pensar que foi por grau de importância, mas foi porque achamos que ele fazia parte de uma nova e promissora geração de humoristas e que seria de bom tom fazê-lo. Lembro-me que era um sábado, que estávamos em Belém, junto à Torre dos Jerónimos, num daqueles restaurantes que servem um belo peixe grelhado. Lembro-me que comi lá um belo arroz de linguarão e um belíssimo robalo. Não era o Clube Naval de Lisboa, não era não, mas era ao lado. E eram 10:30 da manhã. Isto é, o sítio onde estávamos estava, como direi, a meio gás, porque o seu ADN é naturalmente ser um restaurante e nós estávamos ali a tomar o pequeno almoço. Adiante, os nossos microfones na altura eram bastante rudimentares. Tínhamos um só micro para todos. O som, como é óbvio, ficou sofrível. E a entrevista durou pouco mais do que 40 minutos. Isto é, até agora, Pedro Teixeira da Mota era o convidado com menos tempo de programa de sempre. O que logicamente daria a entender que era um convidado sem interesse nenhum e que acabou mais cedo por isso. Pois, ora bem, como é que eu vou explicar? Não era que tivesse assim muito, muito, muito interesse. Vamos cá ver, a verdade é que nem nós sabíamos o que queríamos fazer deste podcast naquela altura. Isto é, pensávamos, vai ter 20 minutos? Vai ter 30? Vai ter 40? Só lá para o quarto programa é que assumimos que devia ter uma hora. E às vezes mais, como já aconteceu, por exemplo, com o Salvador Martinha. Pois bem, a verdade é esta, nem eu nem o Nelson andávamos a dormir bem com isto. Com isto de termos um programa entravado aqui na garganta. E talvez por isso levamos o Pedro Teixeira da Mota à Prova Oral, o programa que apresento na Antena 3, e onde passamos de resto muitas vezes este podcast. E os dois, de novo, entrevistamos este Betinho. Contudo, havia algo para que ele não estava preparado. Estes dois génios, eu e o Nelson, entenda-se, lembraram-se de pedir a Coutinho Vilhena, Manuel Cardoso e Guilherme Geirinhas para se disfarçarem de ouvintes e entrarem em antena fazendo uma pergunta ou comentário a Pedro Teixeira da Mota. O desafio foi aceito. O resultado é o que ouvirão a seguir. Ora, sejam bem-vindos a mais uma edição da Prova Oral, que hoje vai entrevistar o Pedro Teixeira da Mota. Pedro Teixeira da Mota, que já foi entrevistado por mim, mas também por Nelson Nunes, mas num podcast que tanto eu como ele fazemos há uma série de tempo e que as pessoas poderão ouvir quando quiserem. De resto, alguns desses episódios já passaram por aqui, mas curiosamente não passou o do Pedro Teixeira da Mota. Porquê? Estava fraquinho. Vamos abrir o jogo. Vamos abrir o jogo. Estava fraco. Não, na verdade era o primeiro. Ele foi a cobaia do podcast e ele ainda hoje reclama isso. Foi a pessoa que teve menos tempo naquele programa. Teve cerca de 40 minutos. Na verdade também não tínhamos mais nada. Não sei, já exato. Posso começar ou depois tu a certa altura dizes Pedro, boa tarde e eu falo. Estava aqui à espera de ver se podia entrar. Não, mas ainda não era para começar. Não era para, não, pois não, ainda não estou cá bem. Não. Certo. Bom, e o que é que nós fizemos? Achamos que devíamos começar de certa forma o Pedro Teixeira da Mota e daí eu estar a referir tantas vezes o nome dele, já para promover o nome dele, claro, para ele se sentir compensado, e fazer um segundo programa a ele dedicado, mas agora com um objetivo, um outro objetivo, que é promover o espetáculo que ele vai fazer, que pode ou não fazer com que ele assuma um maior protagonismo. E que, por exemplo, consiga combater com o seu grande rival, que é o Salvador Martinha, claro. E o Coutinho Vilhena, que ele odeia profundamente. que é o seu grande rival. Pois, meu arqui-inimigo, sim. O arqui-inimigo, o Coutinho Vilhena. Como é que vocês, na vossa geração, por exemplo, na minha, claro que existem rivalidades entre as pessoas. Rivalidades saudáveis, entenda-se, mas existem. Na vossa, vocês, quem é que são as pessoas? Quem? Isto aqui fala-se muito na comédia de haver grupos. Ah. Isso aí é óbvio que há, não se faz esconder, nós damos mais. Vocês têm um grupinho, não é? Grupinho, há grupinhos para dizer mal de outros, há os grupinhos para. Acho eu que há. Pelo menos eu tenho quatro grupos para dizer mal de outras pessoas. Não, mas eu com o Carlos funciona, não é obviamente não é inimizade, mas é uma rivalidade boa porque nos faz, quando ele fazia, na altura em que fazíamos vídeos, agora não temos feito tantos, mas a cena dele fazer um vídeo que tem tipo 3 mil likes, depois eu tipo, pá, tenho de melhorar, tenho de fazer isto. Bem, ele está a usar duas câmaras, não sei o quê, fui comprar uma câmara e isto aqui fez-nos evoluir e eu acho que foi bom para todos porque, pá, não entrando em comparações absurdas, mas tipo Ronaldo e Messi, de se quererem sempre superar, e nesse sentido queremos sempre mas sempre a melhor partilha de conhecimentos, imagina. Bem, não querendo entrar aqui em comparações absurdas, e cita a Ronaldo e Messi. Exato. Sendo as coisas que eu já nível de corpo. Parabéns, Pedro, parabéns por esta comparação. Sim, sim. Isto sem ser absurdo, se eu quiser ser absurdo, ia tipo a Newton e Garibaldi. Não boa, sei. Boa. Mas estava a perguntar-te se não costuma haver partilha de conhecimentos entre vocês. Nós. Imagina, imenso. Eu estou-me a lembrar disto porque ele é, como a gente o apelidou, o cientista do Facebook. Sim, sim. Ah, nós temos isso aí tudo estudado. Nós somos. Eu e o Carlos, mas muitas quem sabe vezes, mais? Ele ou tu? Cada um sabe a sua medida. Não. Acho que. Sim. Depende, se calhar ele em alguns aspectos sabe mais. Ele se calhar sabe mais de Facebook e eu de Instagram, por exemplo. Ah, não sabe. Sim. Mas o que onde acontece. Onde é que tu és mais forte que ele, por exemplo? Mas. Epá, não na sei. Na comédia? Está ativo ali porque ele ainda não fez. Portanto, agora tem que loucura. Não, Twitter. Olha, tenho mais seguidores no Twitter, por exemplo. Tens? Não, mas eu acho é que seguidores não é tudo. Ou seja, o número que nós temos, o que interessa é mesmo o engagement. E nós falávamos disso há pouco. Exato, não é? Dos metaleiros. Sim, os metaleiros. E o Russ. Sabes quem é que é? Sabem quem é que é o cantor que vem cá, o rapper? Não, o Russ não, vem cá, ele ia fazer o Coliseu. Pois, porque o Nelson é completamente metaleiro. E vê-se pelo cabelo de metaleiro. Claro, sim, sim. O Russ vinha cá e ia fazer o Coliseu. Que são 3 mil lugares. Ele esgotou aquilo em 24 horas. Teve de ir para agora Altice Arena. E no Altice Arena, no segundo dia, vendeu 10 mil bilhetes. E depois eu estive a ver no Twitter dele, eu gosto do Russ, já o sigo há algum tempo. E ele fala de uma coisa que é a diferença entre os hard ticket e o soft ticket. E que o hard ticket demora muito mais tempo a conseguir, mas é o mais importante. E é conseguir que as pessoas se liguem mesmo a nós e criar uma, pá, uma ligação fixe e não só superficial. Tipo, olha, vou fazer aqui um vídeo viral sobre. Agora está-se a falar do Urban, vou falar sobre o Urban na Web Summit. Tal, vou juntar duas coisas. Como é a atualidade, pode ter 3 mil partilhas, as pessoas que vão chegar não valem nada. Porque é tipo água, aquilo não se, é muito mais forte eu fazer um vídeo que é mesmo sobre mim e sobre o que eu gosto e a minha visão sobre uma certa coisa e chegar às pessoas certas e crescer tipo pouco a pouco, quer dizer, pode-se crescer mais, mas não crescer tanto um crescimento em vão. Não me interessa ter uma página de 300 mil likes se depois eu meto coisa e ninguém diz quem é que este gajo, ou não vão ao espetáculo, ou não vão. Exato, era isso que eu ia dizer, porque essas pessoas de que falavas é que vão aos teus espetáculos. Espera, não é? Tu esgotaste o teu espetáculo, na verdade. Exatamente, as duas datas, 14 e 15, já estão esgotadas no Tivoli. E o Coutinho Vilhena alguma vez esgotou um espetáculo? O Tivoli, penso que não. Está. Não, ele teve o primeiro solo dele há algum tempo no Teatro do Bairro, fez 5 ou 6 sessões. Foste ver? Fui, claro. Era e como ele também vem este aqui. Como é que achaste? Era mauzinho? Fraco, ele tem muito fraco. Não, muito tem, fraco. Não tem delivery, não tem punchline, não tem timing. Há várias coisas que ele não tem neste momento. Na verdade, nós no programa com o Carlos Coutinho Vilhena conseguimos perceber que tu eras o favorito dele era uma coisa assim. Bem, ele está a ouvir esta emissão, ele vai. Era do Manel. Ah, era do Manel. Manel Cardoso. Então vinga-te agora, vinga-te. Olha, vamos ao telefone pela primeira vez, temos um ouvinte. Ao telefone temos o Luís Fernandes do Barreiro. Eu não sei o que é que está a passar com o Barreiro. Já ontem tivemos. Mas eu estou bom no Barreiro. Estás bom no Barreiro. O meu núcleo é Barreiro hoje em dia. Bom, estamos a entrevistar o Pedro Teixeira da Mota a propósito de Impasse, o espetáculo que ele irá ter no Tivoli. Já aqui o dissemos, está esgotado. As datas são 13 e 14. 14 e 15. 14 e 15 deste mês, mas já não vão a tempo. Vamos falar com o nosso ouvinte. Será que ele conhece o nosso convidado? Olá Luís. Estás bom? Olá. Acabas por sempre é um artista novo que oferecia o humor. Obrigado, Luís. Alguma vez viste algum espetáculo dele? Alguma piada que tenha ficado na memória? Não, ainda não vi. Só o conheço mesmo pela música que ele fez. Isto é bom. Da Vika. Porque eu também sou um cantor. Sim. E a minha pergunta. Sim, nesse sentido, se o Pedro está a pensar numa carreira musical e até a perseguir outros artistas como o Francisco Menezes ou o Teu Jaimão. É uma ótima pergunta. De certa forma, obrigado pela... Não, eu acho que se eu seguisse uma carreira musical, estamos mais a ir para, vamos lá, um zambujo. Portanto, não é um da macacada, são músicas... A sério. Não, mas eu gosto, eu tive aulas de bateria durante 9 anos e tenho aulas de bateria, de piano há um ano e meio, e a minha mãe é professora de música, portanto sempre tive um bocado relacionado com música e, epá, eu gosto imenso. Alguma vez pensaste em seguir carreira mesmo a sério? Não, cheguei a ter uma banda quando era mais novo, os CDC, Cabo de Cortiça. Lembro-me bem. Tu chegaste a padrinhar uma. Sim. Exatamente, lembro-me bem. Eram incríveis, de facto. Que pena de terem desaparecido. Chegámos a fazer um cover de Maroon 5 a certa altura, para vocês verem onde é que isto chegou. Okay, notável, okay. Notável. Mas sim, Luís, respondendo à tua pergunta, pá, Francisco Menezes e Jaimão, respect, estão lá na cena deles, mas se calhar eu vou por outro caminho. Já agora, Luís, aproveita, há pouco estávamos a falar do Coutinho Vilhena. O que é que tu pensas do Coutinho Vilhena? É um comediante que eu já ouvi falar e gosto algumas vezes. Sinto que está aí uma nova geração, realmente com algum humor, não é? E com alguma coragem. Tu segues muitos youtubers? Há algum youtuber, por exemplo, que tu gostes em particular? Não. Nenhum? Não, não. Seco. Seco na resposta. nem o Sarcásio? Não, acompanho muito o YouTube. Estou mais atento, eu gosto de rock, não estou muito atento ao YouTube. Gostas muito de rock? De rock, ok. Qual é a tua banda favorita de rock, já agora? Sepultura. Boa. Pesado, é bem pesado. Rock. Isso é pesadão. Isso é pesadão. Olha, agradecer aqui. Queres fazer mais alguma pergunta, Luís? Não, mas já boa sorte para o espetáculo. Obrigado, okay. Luís. Espero contar ver-te num próximo. Sim. Se interessante, se alguns bilhetes. Se eu for ao Barreiro, um dia, quem sabe? Era giro. Era bonito, sem dúvida. Muito bem. Olha, gostamos imenso de falar contigo. Obrigado a Luís Fernandes. Obrigado, do Luís. Barreiro. A primeira chamada de hoje, agora, para os interessados no Porto. De facto, o Pedro Teixeira da Mota vai estar aí no Porto. Vai ser no dia 18 de novembro, no Art Club. Mas também já está escutado. Exato. Isso dá-te um certo prazer, confessa. Epá, é bom, claro, escutar antes do... Como é que conseguiste fazer isto? Assim é tão... trabalho, sabes, Alvin? Uma pessoa anda a trabalhar já há uns aninhos nisto e portanto foi um bocado agora aos frutos desse trabalho. Quer dizer, ainda não tive os frutos que ainda não aconteceu o espetáculo, não é? Sim. Posso desmaiar no terceiro minuto e acabar por não compensar nada. Mas... a tua cena de sangrado do nariz, não é? Tua cena clássica. Nelson, tu não desvendes espetáculo agora, por favor. É pá, mas esse sim, teste sim. Já é, mas como podes calcular, não vou fazer tudo no certo, solo. Certo. Olha, como é que reages às pessoas que dizem que te andas a colar ao Luís Franco Bastos para teres mais likes? Epá, eu acho que agora já... Isso acontecia um bocado no princípio, aconteceu a certa altura, porque foi o espetáculo, o Luís fazia post comigo, depois o R. Crasso, mas as pessoas já começaram a perceber, quem segue o meu podcast, o AskTM, ou segue os vídeos, as coisas que eu faço, percebe que, pronto, nós demos-nos bem, ele ajudou-me ali, quer dizer, mas ele também convidou-me, não é que eu tenha, tipo, segredos sobre ele, ele tenha tu tens convidado. Segredos sobre ele? Não, por acaso tenho, mas não foi por causa disso que eu fiz a primeira parte do espetáculo. Ou seja, não tenho aqui fotografias dele a namorar o Balotelli, por exemplo. Os dois não é que eu tenha isso, mas pronto, ele de facto foi simpático e acolheu-me. Vamos lá. Uma pergunta que já fizemos a outra pessoa deste teu grupo, onde está o Coutinho Vilhena, o Manoel Cardoso, também o Geirinhas. Porquê que quase todos vocês são pseudobetos? Há alguma razão para isso? Olha, ainda bem que alguém e ainda bem, pá, Alvin, muito obrigado, que eu andava louco com isto já há algum tempo. Eu vou explicar uma coisa. Que as pessoas adoram dizer que no humor é só betos. Eu vou explicar. Os únicos betos verdadeiros, eu diria que sou eu e o Salvador. Mas Coutinho Vilhena é o nome do Beto. Coutinho da mãe, Vilhena do pai. São estes pequenos pormenores que eu aproveito para desvendar aqui na prova oral. O Carlos, imaginem, eu acho que as coisas são um bocado feitas assim. Há mitras, isto aqui no sentido mais básico, pronto, indiferente. Temos os mitras, temos os normais e temos os betos. Estão a perceber o que é que eu estou a dizer? Sim. Uhum. Estamos aqui, isto sem entrar em pá, racismos ou whatever, ou queiram dizer. Eu, por exemplo, a vossa última entrevista do Com Humor Não Se Brinca, não, a penúltima, com o Guilherme Fonseca. Sim, sim. E a certa altura, Alvin pergunta: Guilherme, explica-me de onde é que vem o teu inglês tão bom? ao que Guilherme diz. É que eu sou um grande Beto e tive aulas de inglês. Guilherme, tu não és Beto, lamento dizer. Porque o que é que é? E ser Beto não é isso. Estão a perceber? Eu estou a falar de famílias com vários apelidos. Não é que eu me orgulho disto, mas de facto isto acontece. Eu e o Salvador, na verdadeira gênese do Beto, porque também... A cena é qual é que é o conceito de Beto para as pessoas, não é? Sim. O Beto é o quê? Um gajo que não rouba? Pronto, então aí todos os humoristas são Betos, se calhar. Mas isso nem é, porque eu já roubei bastante. Por exemplo, já quando roubaste? Fiz uma viagem à Ásia, roubei bastante. Como assim? Roubaste? Quis vingar porque me roubaram também e eu senti que tinha de equilibrar. Espera lá, roubaste na Ásia? Isso pode ser uma atitude bastante imbecil. Mas se no dia anterior me roubaram... O que é isto? Então onde é que vem este som? Ah, a Inha. Inha, não pode estar a ouvir. Sim. Engraçado, de repente, ouvir-nos aqui dentro. Exato, de repente há uma pessoa que está a ver. Não contente de estar dentro do estúdio, quer ver a transmissão em direto. Claro, claro. Não, é que isto mostra a opção. Pode ver ao vivo e prefere ir para o telemóvel ver o que está a passar. A pessoa está dentro do estúdio e vai ver a um metro de toda a situação. Exato, exato. No estúdio fechado. Sim. Então, mas pronto, eu agora, epá, agora mas comecei que é que, a voar por isto do roubar. Sim, sim, roubar. Mas que é como roubar um telemóvel, roubar uma carteira. E eu fiquei louco e precisei de roubar para me sentir bem comigo mesmo. O que é que tu roubaste? Pá, roubei uma carteira, roubei óculos de sol. Eu agora não posso fazer nada porque isto foi no Vietnã. Ok, Vietnã. Mas estou seguro de falar disto agora. Não tem mal nenhum, claro, claro que não. E se te apanhassem, se calhar podiam matar-te ou assim. Sim, não, é que depois ainda por cima enchendo. Não, aquilo é completamente on the line. Porque roubar na Ásia não é roubar em Belém. Isto aqui foi há 2 anos. Vocês lembram-se que há 11 anos atrás toda a gente roubava, o princípio era este, o do Pedro Teixeira da Mota, que era toda a gente, a da altura, roubavam a antena do cabo. Pois é, pá, pois e as pessoas roubavam outra. E era andavam uma espiral nesse. De violência que era toda a gente roubava antenas. Mas eu sou a favor disso, eu sou a favor de compensar más ações também. Eu nunca fiz isso. Por exemplo, eu acho que sou uma má, boa pessoa. E passo a explicar. Por exemplo, no trânsito... Para ir para a direita está um ganda caos, para a esquerda não está nada. Eu sou dos imbecis que finge que vai para a esquerda e depois metes à direita no fim. Fazes isso. Eu sou uma normal de trânsito. Mas, por outro lado, sendo uma má pessoa, sou uma boa má pessoa, porquê? Porque se me vão fazer isso, se algum gajo vai fazer isso, eu deixo-o fazer alegremente. Tipo, vai, vai, irmão. Vai que eu já faço a seguir. Faz. Portanto, eu estou na direita, por exemplo, decido não ser má pessoa nesse dia. Estou na direita, tal, lá vou eu na direita. A certa altura vejo um que finge que vai para a esquerda e se vai meter na direita e travo e digo, meu amigo. Passa à vontade e faça a sua ilegalidade. Porque eu já estive desse lado e sei bem o quão duro é quando não nos deixam entrar. Portanto, má boa pessoa. Eu já vi pessoas a apertarem esses furavilas que aparecem. Ah, sim, furavidas. Sim. Furavidas, são furavidas. Ora, vamos ao telefone, desta vez falar com o Daniel Martins. Não é nada com o Daniel. Desculpem, já estava a ler aqui outra coisa. Deixem-me ler só aqui umas mensagens que nos chegam através do nosso Facebook. Aqui alguém diz que é o Pedro Bandeira, diz Fernando Rocha é muito Beto. Sim, de Beto. Sim, o Fernando Rocha, por exemplo, é um exemplo claro, do Beto máximo. É o rei dos Betos. Se bem que deixem-me dizer que o Pedro Teixeira da Mota disse aqui a melhor expressão que eu ouvi hoje, que foi na verdadeira gênese do Beto. Isto é uma grande expressão que eu vou passar a usar. Sim, sim, sim, isso existe. Olha, o Adelino Matos, ele diz: fazer comédia em Portugal é fácil? Ou seja, fazer disso vida é algo viável? São duas perguntas. Ou deveria ser uma profissão mais valorizada? Abraço e muito sucesso, diz aqui. Pá, eu não estou preparado para isto. São perguntas bastante. São 3 perguntas boas. De repente. Isto não acontece. De repente, sim, é verdade. Bem, 3. Adelino, sim. Seu nome? Adelino, seu nome. Mas Adelino Matos. É um nome que se prevê que vem uma boa pergunta. Um Adelino não faz uma pergunta qualquer. Eu olha, sinto isso. O Bruno Rato já diz assim: deixa-me apanhar-te no trânsito e vais ver. Pronto, o Bruno Rato, pelo claramente. Nome, já se percebe que já ia atacar mais do que um Adelino. Pá, dá para perceber isso. Então, mas responde aqui ao Adelino. Adelino, assim, no geral, o que é que eu ia dizer? Ser fácil, pá, não é, sei lá, fácil não é, tem de se trabalhar bastante. E para agora, escutar dois tivolis, isto aqui não vem do nada, não é? Comecei com o Boomerang, começou em 2012 ou 2013, e desde aí não tenho parado de fazer vídeos, de escrever, de pensar em coisas, de criar iniciativas, de falar, de me interessar, portanto, é um trabalho constante. E isso acho que se fizermos bem, aliado a uma sorte, como é óbvio, é sempre, mas eu acho que pá, isto é um bocado clichê, mas tipo, a vida também são clichês. E isto é um clichê, dizer a vida são clichês. Isso podes é amitar esta agora. Se não, que se procurar a sorte. Se procurar a sorte, e se trabalharmos muito e se fizermos as cenas bem feitas, eu acho que a sorte acaba por vir ter connosco e que daí surge outra oportunidade. Agora, eu acho que cada vez é mais respeitada e tem uma maior visibilidade da comédia e as pessoas já veem como tipo, não, já, o gajo é comediante, vive disso. No princípio era um bocado aquela, não, tu fazes comédia, não, mas depois o que é que fazes mesmo? Pronto, fazes macacadas, mas mesmo, o que é que estás na Deloitte, puto? Não, não estou. É isto só. Tu viveste sempre da comédia, desde que acabaste o curso? Uhum. Okay. Mas eu depois também isto aqui, eu tenho a sorte de poder não fazer dinheiro durante 3 meses porque vivo com os meus pais ainda. Ah, certo. Portanto, okay. eu não tive de acabar o curso e ir trabalhar para um sítio, ou seja, pude ter muito mais tempo para focar na comédia. Uhum. Porque tive essa sorte e essa liberdade dos meus pais também. E também é um conhecido advogado que de resto já esteve neste programa. E foi um belo programa, diga-se. Já esteve na prova oral? Já. Tens a certeza disso? Tenho certeza. Nós já falámos disso? Não. Mas eu tenho a certeza disso. É? É. Sim, meu pai é advogado respeitado. Sim, é um advogado respeitado e teve um livro. E vários até. Sim, e escreve no Público também, não é? Sim, escreve no Público. Uhum. Pá, o meu pai por acaso escreve semanalmente no Público há 20 anos e nunca falhou uma semana. Bem. É de louvar. Uhum. Digo eu, não por ser meu pai, mas vou ser uma pequena louva. Mas se calhar também, como qualquer cronista, já fez aquelas crónicas em que estava desinspirada, que não sabia o que é que havia de escrever. Ah, como é óbvio, estou a admirar a resiliência, porque manteve. Quer dizer, tu tens a prova oral há 15, certo? Mês. E depois o quê? Mas tu paras tipo durante o mês? Ou como é que? Sim, vou de férias, vou para a Ásia. Roubar o Vietnã, roubar pessoas e depois volto. É normalmente o que eu faço. É o que aliás, a última vez que o Ronaldo foi ao Vietnã, trouxe de lá um telemóvel e uma carteira muito afiada. Olha, curioso, há 2 anos, precisamente. É verdade, foi há 2 anos que eu lá estive. Olha, deixa-me só ler aqui algumas mensagens. Zé Silva, além da tua carreira humorística, pensas exercer funções na tua área de licenciatura? Qual é a tua área? Eu licenciei-me em gestão, na Católica. Epá, e se tudo correr bem, nunca vou usar esse curso. Agora, eu uso, deu-me uma certa. Eu acho que me deu tipo. Pá, uma organização e de facto, se calhar sou mais. Deve ter conhecimentos de gestão, olha, a gestão da tua carreira, por exemplo. Sim. Isso é sempre aquela brincadeirinha. Isso não dá, não. Exato. Não, porque é aquela cena. Bem, tu fizeste show e agora? Vais gerir a carreira, vais gerir o humor, hein? Gerir as piadas. Fiz isto um bocado. Mas. Sim. Não, ajuda-me a ter organização. Eu sou, pá, tenho muito método no. Tenho método no sentido, por exemplo, todas as minhas atuações, eu tenho um Excel feito. Isto é completamente nerd, mas eu sou nerd em algumas coisas. Sim. Por exemplo, odeio Star Wars e esse tipo de nerdices, mas gosto destas. Eu tenho tudo organizado: número da atuação, dia, com quem, onde, com que pessoas é que fiz. Bem. E tenho isso desde um. Quantas até é agora. Que fizeste então? Quantas hastes atuações? Saber, tenho. Estou a chegar às 90. Bem, ok. Acho que vai ser mesmo a 90 agora. No Tivoli, ao 91. Olha, temos ao telefone o João Moreira, mas não é esse que estás a pensar, do Bruno Aleixo. É ser, o João Moreira do Porto. Ele já tem bilhete para o impasse. Ele é bom. Ah, João. Tu és bom, é verdade, João. Verdade. Antes de mais, mas tu eu, és bom. Mas eu sou. Obrigado. Eu sou também Beto de Lisboa. Vivi no Restelo muito tempo, mas agora estou a trabalhar no Porto. Ah, faz o quê? Infelizmente, fizeste uma data no Porto para eu comprar o bilhete. E agradeço, teres comprado. Pá, ainda vais, bem. Vais com quem? Vais sozinho? Olha, seguindo uma das dicas aqui do Pedro no seu podcast do ACTM, vou aproveitar para fazer um pequeno date, não é? É que esse gajo é bom, eu vi logo. Não, mas é que de facto. Peraí, que foi esse? Quer dizer, não, olha, João, se queres explicar ou queres que eu explique força, o que eu disse? Explico eu. Explica, agora, força, dá-lhe. Não, o Pedro tem um podcast que faz todos os domingos, onde sugere para quem está a pensar em comprar bilhetes, fazer um date, levar lá uma senhora, no meu caso, ou levar um potencial date, por ser uma experiência diferente, mesmo que a pessoa não conheça, é sempre uma experiência gira, pronto, pode ser traumática, não é? Sim, se tudo correr bem vai ser traumático. Sim. Mas é como eu disse muito bem, imagina, não sou eu que estou a pôr em linha, é o Pedro que está a pôr em linha, se correu mal. É que é isto. A essência é isto. Fui eu que tive a ideia. Exato. É ideal. Não, tu estás sempre bem. Eu sou indiferente no meio disto. Exatamente. Não, eu espero que corra bem. Da tua parte, assim, ela ri-se um bocadinho. Não, eu espero que corra bem por causa de ti. Estás a perceber? Porque eu estou a torcer pelo vosso date. Pronto. Atenção, na nossa transmissão através do Facebook podem ver quem é João Moreira. Estamos a mostrar a cara de João Moreira através do seu Facebook. Grandes inovações neste programa. Estão mesmo. Incrível. Estamos mesmo. Como é que está o meu nome no Facebook? O meu pai tem o mesmo nome que eu. Como é que está o meu nome no Facebook? Não sei. Não vou dizer, mas espero que não, se for a minha. Ui, que tens uma macacada no nome, o que é que tens? Não, atenção. Mas tu tens ar de Beto também, engraçado. Já está, se eu sou Beto. Ora, repara, queres ver? Olha lá, olha o ar dele. Ah, como é? Sim. Camisinha e tal. Pois é, o teu público. Pedro, como é que é o teu público? É mais ou menos isto, não é? Epá, não. Isto aqui é uma parte. Eu tenho metaleiros do Barreiro, por exemplo. Só que não se expressam tanto. Mas sim. Também estão lá a curtir, mas eles são mais pacatos. É a primeira vez que vais ver o Pedro Teixeira da Mota? Não, eu já fui ver no Teatro da Barraca, em Santos, há um ano, não sei, um ano ou dois. Foste lá com o Martinho e o Coutinho Vilhena. Eu estava nessa sessão, provavelmente. Mas, olha, houve várias. Não, eu acho que o Salvador e com o Carlos. Fui para a primeira. Fui para aí duas. Pois, fiz para aí fizemos para aí duas ou três. E curtiste ou não? Essa barracada? Por acaso vou dizer, curti, mas tu fizeste para aí 10 minutos de tanto, foi uma coisa estranha. Ah, foi? O Carlos foi quem fez mais tempo, fez para aí meia hora. Achas que foi melhor o Carlos? Não, imagina, não quero lançar aqui a bomba, mas eu gosto, eu identifico mais com o humor do Pedro. O Carlos é fixe, mas não é a mesma coisa. Ok. Bem. Pá, não vou agradecer, porque depois parece que... Não, mas eu gostei disto. Mas eu gostei dele logo. Não, isto é pá, respeitar não. Opiniões. Assim, ah, claro, respeitar opiniões, né? Não, mas vais discutir. Vais discutir o impasse no Porto e, em princípio, vou fazer mais 10 minutos. Mais boa, 10 minutos? Vou tirar para, tipo, 20, 25. Ah. Portanto, vais discutir. E o resto do tempo? O resto do tempo. Não, depois base. Sei lá. A duração do espetáculo é 25 minutos. Certo. Olha, já agora, o Jorge Moreira... João. Será que é o pai do João Moreira? Não, Jorge Moreira está aqui no Facebook a dizer: Mota, qual dos 5 bumerangues está neste momento com melhor trabalho? Qual dos 5 bumerangues? Ah, pois é, nós tínhamos um anão que às vezes ia lá fazer dar uma perninha. Alguém também, o Afonso Pereira diz: quão bom foi a Louis C.K. em Dublin no ano passado? Epá, foi incrível. Eu fui ver Louis C.K. o ano passado e fui ver Ricky Gervais este ano e gostei muito mais de Louis C.K., mas eu também prefiro o género de Louis C.K., mas achei incrível. Eu, Luís C.K., metia um 18 em 20. Olha, tu estás aqui a demonstrar que és bastante popular. Estamos a receber muitas opiniões através do nosso Facebook. Uma delas diz aqui: Pedro, o quê? Que diria o pai do Jake sobre esta tua entrevista? Diz o Ricardo Oliveira. Pai do Jake, só que isso o Ricardo está a ouvir. Não sei se ele está a ouvir ou se está só a mandar perguntas, que às vezes as pessoas fazem isto, mandam uma pergunta e fogem. Eu tenho ideia que as pessoas fazem isto. Acho que há aqui uns comentários mesmo provocatórios. O Daniel Martins diz: público dele foi o mesmo que foi à Manif do Silêncio. Bota Beto nisso, diz o Sérgio Gomes. Que piada gostavas de ter feito, Afonso Pimenta? É Beto, diz o Daniel Martins. Boas da Suíça, diz o Sérgio Gomes Pires. Ah pá, adoro estes para mim são os melhores. Malta que manda comprar. Nunca, pá, isto para mim é um fenómeno. Televisão e rádio. Beijinhos de Gondomar, para quê? O que é que isto? Epá, Suíça, se estão a ver, eu curto é Suíça também. Mas nunca percebi bem. Ou, tipo, manda beijinhos para Torres Vedras, que é para a localidade toda, para a região. Deve ser, não é? Já agora, curto bem os teus vídeos, continua assim, Pedro, Miguel Santos, portanto, aqui no público mais. Pires Paulo diz: como se faz humor estando de mau humor? Sim, também tens. Pires Paulo, vou perguntar aqui. Uhum. Mas porquê que não? Porque não Paulo Pires, porque ele sente que o nome Paulo Pires já está monopolizado em Portugal. Sim, portanto, tenho de ter Pires Paulo para ter mais a suficiência. Eu, por acaso, eu tenho um bocado uma vantagem, pá, que é raro eu estar de mau humor. É mesmo, é uma sorte que eu tive, se calhar nunca lido bem com isso ou consigo puxar um bocado para o lado. Portanto, eu normalmente quando faço stand-up estou sempre num mood em que sou na vida real. Não sei, é estranho, é um bocado natural. Nunca me aconteceu estar na já ia dizer janeiro, não se pode fazer. Estar tenso, estar nervoso, estar, vamos lá, no lodo e ter de. Mas estava-me a controlar muito bem, não é? Sim, bem. E nunca me aconteceu estar mal e ter de ser funny e estar ali a passar um bocado mal porque estou a pensar naquilo, mas tenho de ser alegre e coisas. Nunca me aconteceu, vai-me acontecer, certamente. Mas quando estás assim, consegues escrever? Se estiver mal, sim. Aí vou para a música. Aí fugiu-me um bocado. Mas depois fica tudo muito down e eu também não sou essa pessoa. Olha, deixa-me dizer que o João Moreira ainda está em linha. João, queres fazer aqui alguma pergunta? Obrigado, até queres. Aproveitando o que te perguntava do Luís C.K., eu sei que tu gostas muito de. Pronto, já mencionaste que gostas de ver. Qual é que dirias assim, tens algum comediante que dirias que o impasse se assemelha, assim que vai ser parecido? Não tanto ficar no estilo do humor, mas mais na metade da quadra do livro e esse tipo de coisas? Pá, o meu comediante de eleição é o Chris D'Elia e eu inspiro-me nele, mas de facto eu acho imenso. Já reparei nisso. Pois, tu fazes muito aquela coisa do teu semi-vómito, sabes? Faz igualzinho ao pois, Chris D'Elia também vomita, é uma pessoa que vomita. É uma coisa gira. E pode, mas também encanta a fazer perguntas ou com pensamentos, como tu fazes? Não, o Chris D'Elia tem um conceito mais giro, que ele acha admirável pessoas que cantam a sério. Ou seja, que cantam sem ser a gozar. E isso tem imensa piada, porque ele fazia um jogo com amigos, que estavam 4 amigos, e o objetivo era alguém cantar a sério e conseguir ninguém se rir. Porque cantar a sério não é eu agora fazer tipo anda comigo, porque eu estou meio a gozar. Ou seja, é sentir mesmo a cantoria e estar mesmo tipo anda, isto aqui é rir, e não dá para não rir quando se está. E quando se entra nisto aqui, eu percebo muito bem o que é que ele quer dizer com isto aqui, do difícil que é cantar a sério. ele tem mais esse ângulo sobre a cantoria. Olha, deixa-me despedir aqui do João. João, obrigado. João, um grande abraço. Obrigado, obrigado João. Obrigado, espero que corra bem o teu date, é? Pois, estamos todos a torcer. Espero que corra bem também. É verdade, continua com essa camisinha. Ora, temos um outro ouvinte, mas antes de falarmos com João Filipe do Cadaval, vamos ouvir isto. E conta lá, tiveste um date com uma miúda na sexta? Aquela cena, fomos lá a um bar, dois dedos de conversa. Ei, dedos na gacha logo! Tu és lixado, sem falar com ela. Dois dedos de conversa para falar, temos umas jolas, não sei o que. Ela entusiasmou-se bué com a conversa, até deixou cair a jola, partiu o colo. Partiste a gaja no meio do café, em público. Sexo em público! Puto, partiu um copo de vidro, puto, no chão. Partiu-se. Pronto, lá fomos embora. Tive que pagar aquela cena, tu já sabes. Pá, 4 pau. Ei, porra, pinaste a gaja de 4 no meio de um café. You are the king of the world. 4 euros. Pá. Mas a gaja é também boa. Boa gaja. Sim. Depois foi aquela cena, pá, fui deixá-la à casa. Arco do cego. E arco do cego? A minha posição sexual favorita. É essa ou não? É essa mesmo, puto. Que a gaja... Puts. A gaja está assim e tu com o arco. Vais. Com o arco a dar na cega, arco, não é? Cego, arco na cega. Estás ali. Pá, tu também curtes o essa então? Também? Eu sou virgem, eu vi isto num livro, pá. Ah, pois é, pá, pois é. Sou virgem? Sim, estava-me aqui a. Ora está, Pedro Teixeira da Mota, uma parte de um espetáculo em que estavas a falar com quem? Como assim? Não, é um vídeo, é um vídeo do Pedro. Na... Sim, exato, é um vídeo, porque é aquele conceito mais estranho de passar um vídeo na rádio, não é? Vocês são bastante fãs desse. Exato, que eu gostava de perceber ainda. Quem é que acha isto bom? E que funciona em rádio? Um sketch, não é? Que tem edição, sim, tem sim. Caras, tem. Mas pronto, agora as pessoas ficaram tipo, o que é que se passou aqui? Não perceberam que voz era de quem, de onde é que isto veio? Eu pensava que eram duas pessoas. Já percebi que eras tu só. Não, mas havia outra pessoa. Ah, havia outra pessoa. Ah, ok. Percebeste que percebeste mal. Portanto, percebi mal. Não, percebi bem. Bem e duas pessoas. Havia duas pessoas. Sim, sim. Okay. Não era, sim, só era tu. Um diálogo. Sim, sim, era uma conversa. Ora, vamos ao telefone. Vamos falar com quem? Quem é que anda aí? Era com alguém do Cadaval. É o João Filipe do Cadaval. Olá, João. Estás bom? Olá. Olá. João, o que é que conheces da carreira do Pedro Teixeira da Mota? Muito pouco... É assim, eu sou mais ou menos da velha escola, de acompanhar comédia em Portugal. Eu, assim, comecei a ver espetáculos em 2012 e até cheguei a fazer. Chegaste a fazer espetáculos? Isto é interessante. Atenção. Sim, eu já não faço. Fiz uns bares ali em 2011. Mas pronto, eu tenho duas questões ou temas. Que é o Pedro mexeu assim hoje muito com o Luís Freitas Baixo. E acho que, ou seja, que pode, ou tu achas que pode a criação ultrapassar o criador? Meu Deus! Mas deixa-me só fugir, é Luís Freitas Lobo. A pessoa que me fez crescer, de facto, foi Luís Freitas Lobo. O Luís Freitas Lobo. Ah, aí está, aí está. Não, mas Freitas Lobo também me ajudou, estás a perceber, a nível mental e de algumas esteve coisas. Esteve agora no R-Crasso. Exatamente. Não é? Foi incrível. Freitas Lobo brilhou. Não, pá, o Luís, houve ali uma fase, claro, que me ajudou, porque eu estive a abrir o espetáculo dele, fiz 20 datas, ou seja, eu fui à Madeira, fui aos Açores, fui a Braga, Coimbra, Leiria, fiz 20 espetáculos e a maior parte das pessoas estavam lá, para não dizer quase tudo, não é? Não me conhecia e ficaram, mostrei-me ali e essas pessoas, se calhar, disseram, bem, isto puto tem piada, deixa lá ver o Instagram, deixa lá ver o que é que ele anda a fazer. E, portanto, ganhei aí e malta que me segue e curto, acho eu. Acho eu não, de facto, isso aconteceu. Portanto, nesse sentido, ajudou. Mas achas que por haver... fãs que gostam mais de, sei lá, de ti, que pode haver uma má vibe? Epá, estou a perceber, isso é uma questão intensa, até te digo, porque estás a dizer, mas estás a dizer, imagina, no espetáculo, gostaram mais da minha parte e depois do Luís Médio, tipo isto? Não sei, de pronto, carreira. Não, mas nós, imagina. Pronto, outro conteúdo... Epá, cada um tem a sua cena, as pessoas não precisam de ficar... As pessoas conheceram... Imagina, uma pessoa conheceu-me através do Luís, depois gosta imenso da minha cena e já não quer ver do Luís. Vê a minha. Ou viu-me, gostou e já não gosta, continua a ver do Luís. Sei lá, são duas carreiras independentes. Acho que há espaço para todos também. Sim, sim, sim. O Salvador diz que não existe que toda a concorrência é boa. Agora estou-me a esquecer mesmo da frase dele que eu gosto, que é que a rivalidade é boa, ou qualquer coisa, porque se eu agora encho o Tivoli é bom para todos os outros, para o Carlos é bom, exato. Porque as pessoas ouviram falar, claro. Exato, cresce o mercado, portanto tudo é bom e toda a rivalidade. Ou seja, eu ter um vídeo viral e eu ir para o Tivoli é bom para o Carlos, e o Carlos ter um podcast, não sei o que, é bom para mim, que depois é bom para o Guilherme, é bom para o Manel. E não achas que pode acontecer o contrário? Isto é, há humoristas que, não sendo assim tão bons, podem fechar portas de teatros, de. As pessoas ficarem traumatizadas com stand-up. Exatamente. Pá, acho que existe, mas numa pequena escala. Estás a ver? Ou que isso aí pode acontecer a curto prazo. Um bar que decide fazer, bem, vamos lá experimentar stand-up comedy. Vão lá três gajos sinistros, é horrível, tentam mais uma vez três gajos sinistros, fecha, nunca mais querem stand-up. Aconteceu ali, mas quem é interessado e quem mesmo. Quem vai fazer sabe que aquilo foi uma má experiência e não vai desistir por causa disso. Okay. Portanto, eu acho que isso pode acontecer, mas num espaço de tempo. Num espaço e num tempo muito curto. Não esquecer que temos o nosso ouvinte do Cadaval, o João Filipe, mas antes, uma pergunta aqui no Facebook que eu gosto. Jorge Moreira, vi-te na Pova no casino com o Luís. Estavas bêbado? Não, não, não. Eu não bebo antes dos espetáculos. Vou totalmente sóbrio. A Inês Sousa Soares diz... Sim. Sim. Sou o quê? Não, estou a dizer que os caras são um gajo extrovertido e parece que estou bêbado. Okay. Eu só me bebo e drogo depois do espetáculo. Oh, muito bem. Inês Sousa Soares diz... Uma pergunta. Já alguma vez puseste em prática a posição do cego? O arco do cego. Por acaso não, mas antes, pá, desde o vídeo. Contra o que tu dizias, alguém percebeu o som que nós passámos. Já tinha visto. Ah. A minha teoria é que já tinha visto. Como é que é a posição do cego? Epá, faz um arco, mas estás de vendas. Portanto, é o arco do cego. Não, isto foi criado completamente ali no momento. Foi meio improvisado comigo e com o meu amigo para fazer tipo o twist no sketch. João Filipe do Cadaval está em linha. João, disseste que tinhas duas perguntas, mas a verdade é que ainda só fizeste uma. Não, ele fez a criação. Eu queria dar duas notas. A primeira é que vocês estavam a falar dos bares, e os bares eu acho que são muito importantes para a comédia nacional, e acho que dos melhores comediantes que eu vi também vi em bares, e acho que é bom também haver uma escala mais pequena também no circuito. E a segunda questão é como é que vocês assim, que estão na nova geração, vêem tipo, a gestão de carreira com, não sei, com o ambiente um bocado de censura, não é? De agora de teres que ir por uma certa moral de não sei, do feminismo e dos animais, porque pronto, quer dizer, porque eu ouvi, não sei, do meio, eu ouvi que, pá, que tu não curtes animais. Creio que. Peraí. Alguém quer arrasar a carreira do Pedro Teixeira da Mota? Não, mas eu como assim? Não, é como o. Eu percebo, João. O Pedro estava a dizer a cena dos grupos. Pá, e se ele, é pá. Eu tipo dou com tipo 2 ou 3 que ainda fazem. E. É pá, e fala-se. E ouvi isso, estás a ver? Tipo, ouvi essa. Eu tenho que. Assim, eu acho que é aquela coisa, nós hoje estamos num clima de censura. Eu tenho dois cães, mas eu não quero obrigar ninguém a gostar. Eu não acredito. Eu sou agora que percebi que isto é o Manel Cardoso. O Manel Cardoso? Oi? Não, não. É o João Filipe do Cadaval. Manel Cardoso. Como assim, Manel? Não, pá, deu-me aqui um vibe agora. Não, não, isto aqui não, era não. Uma chamada a brincar. Não, não, isso não é possível. Não, não. É o João Filipe do Cadaval. O Manel Cardoso. O Cardoso era bom. Era uma boa ideia. Podíamos ligar ao Manel Cardoso. Olha. Sim. João. Estou? Sim. Eu não ouvi bem. Mas pronto, é assim. Eu acho que não há barrazão. É o problema. É como lidar com o clima de censura. Ok. Tu estás a pensar como o Manuel Cardoso, mas não é o Manuel Cardoso. Pá, estou completamente obcecado a pensar como o Manuel Cardoso. Sim, e a partir de agora não me consigo concentrar, João. Não consigo ler mais. Estou a entrar em pânico. Então, mas espera. Mas em relação aos animais, gostaria esta que... Não, eu sou alérgico a gatos. E não gosto de gatos. Pronto, eu acho que... As pessoas depois também, existe um medo de dizer tipo, não, eu não gosto, pá, não gosto de gatos, o que é que tem? Há pessoas que não gostam de gatos. Mas agora perdeste todas as pessoas que gostam de gatos. É pá, então quem gosta de gatos e eu digo que não gosto de gatos e deixa de gostar de mim, também não quero esse público, não é? Então não percebem, sou alérgico. Como é que eu tenho? Sou alérgico, não gosto de uma cena que me faz passar mal. Devias gostar deles com sofrimento, pá, com pino no nariz. Ora, temos que agradecer aqui ao João. João, obrigado pela tua intervenção. Obrigado. Deixaste aqui uma suspeição importante. Duas, aliás, a primeira de que o Pedro Teixeira da Mota não gosta de animais. Na verdade, em particular é de gatos, e depois de que seria-se o Manuel Cardoso. Mas que alguma vez o Manuel Cardoso ia para um minuto da sua vida? Não, pronto, agora o Manuel não perdia numa macacada desta. Olha, deixa-me só aqui dizer que vamos ter já a seguir o Paulo Rui de Alverca. Entretanto, o Jorge Moreira, que está muito participativo, bem, era o mesmo que te perguntou há pouco se estavas bêbado, diz: Mota, achas que o teu humor, se fosse nos anos 90, ali 2000, sem redes sociais, conseguias crescer? Por exemplo, como o caso do Bruno Nogueira, etc, etc, dessa geração? Essa pergunta... Bem, eu nasci na internet porque eu tinha de nascer na internet. Não é? Nesta altura não há outra altura, não há outra opção, não me iam ver a contar anedotas no jardim e de repente eu a partir daí ia crescer, portanto tem de ser internet. Se eu tivesse nascido de facto nos anos 90 e não houvesse internet, e se eu quisesse fazer isto, ia arranjar outra maneira. Não é que eu ficasse tipo, oh, então agora estou aqui, só sei fazer vídeos, mas isto ainda não existe, como é que eu vou... Portanto, eu ia adaptar à realidade que existia nesse momento. Vídeo e eu. Piadas no Twitter. Houve uma altura que eras o rei do Twitter, não é? Uh-huh. Mas, pá, agora o que me tem fascinado mesmo é o podcast. É onde eu estou mais entusiasmado. O teu podcast muitas vezes passa a perna ao nosso podcast. É verdade. Muitas vezes estás em primeiro lugar. Nós estamos ali em quinto, sexto, meio da tabela. É verdade. O que é que fazes? Pagas likes, não é? Não, evidentemente. É ali um trabalho muito, muito sólido, muito conciso. Mas temos aqui três... rivalidades, vá. Mas temos uma prova oral com o Humor Não Se Brinca e Ask.tm. É verdade. São ali. Eu ouço tudo. Ouves? Costumas ouvir? Muitos. Eu ouço tudo. A nível internacional, o que é que ouves? Ouço só o Quiz da Lia, não é? Ouço só esse aí. E cá, imagina, prova oral, digo-te, ouço com as pessoas que conheço. Portanto, quando aparece Sérgio Luís com Livros ao Mar. Tipo não Nelson Nunes qualquer, com um livro de receitas, não sei o quê. Não, não, tudo aí que não eu conheço ouço. O nome, aí ouço. Tipo, Ângelo Rodrigues com Viagens a não sei o quê. Estou a ouvir. Porque é bom para adormecer. Eu ouço nesse registro. Olha, vamos ao telefone falar com o Paulo Rui de Alverca. Entretanto, algumas perguntas muito rápidas. Tens que ser muito sucinto, caso contrário não vamos conseguir responder a todas. O que dizem nomes como Bill Hicks e Josh Carlin ao Pedro? É o que perguntou Charlie. Queres responder? Pá, a mim diz muito pouco. Isto aqui, bem, os humoristas, pós-humoristas, isto é perigosíssimo. Mas eu... Sou zero saudosista. Quer dizer, eu quase nem tenho tempo de vida para ser saudosista. Mas eu sou completamente da opinião que tudo o que se vai fazendo ao longo do tempo é sempre melhor. E portanto, se eu posso ver um Bo Burnham e posso ver um Chris D'Elia, porque é que eu ia estar a ver o Bill Hicks e o George Carlin há 30 anos? Eu posso ver pela cultura e já vi algumas coisas, mas eu prefiro muito mais ver coisas recentes e atuais do que estar a ver coisas antigas. Portanto, dou-lhes o respeito máximo, fizeram a cena deles, mas eu não acompanho e tenho interesse noutras pessoas. O João Moreira diz aqui: eu bem disse que não mostraram o meu Facebook. João Moreira era aquele ouvinte que há pouco tínhamos, que era de Lisboa, que vai ver o teu espetáculo e que está no Porto. Afinal, não tem camisa. Mas ele aproveita e ele lança outra coisa. O que é que ele diz? Espera aí. Ele está a monopolizar este programa completamente. Exato, ele ainda diz: não satisfeito a sua intervenção, ele diz: Beto que é Beto, tem dois nomes do lado do pai. Verdade, só posso confirmar isso. Ora bem, Comedy Sessions diz: Pedro, por falar em bares, quanto podemos ver aqui nas Comedy Sessions? É o que perguntam. Paulo Silva diz: está constipado. Ah, deve ser o anterior ouvinte. Achas que há uma new school de Betos comediantes em Portugal? Pergunta do Hugo Loureiro. Não, porque sou só eu. Lá está. O Carlos, o Manel e o Guilherme são pessoas perfeitamente normais, simpaticíssimas, que eu gosto tanto, são educados, têm tudo. Mas não são Betos na gênese da palavra. E volta a citar-me, se for preciso, vou-me citar. Que não são tipo o real Bet, o OG do Bet. Já agora, melhor comediante old school? Pergunta-te o Gustavo Carvalho. Old school? Epá, o que é old school? Sei lá. É o Ricardo? O Ricardo Araújo Pereira já é old school? Pois é, o que eu estou a perguntar, é a minha questão. Mas, por exemplo, sabes o que acontece para mim? A minha maior referência no humor... é o Ricardo, não é o Herman, para mim. Isto aqui acontece, para algumas pessoas pode ser estranho. Como é óbvio, não é nada estranho. Estranho seria se fosse o Herman. Exato. Não é? Pois, talvez. Não cresceste com ele, como nós pois crescemos. Eu nunca... Quando o Ricardo aparece, tu tens quantos anos? 12? Um bocado menos. Eu encontrei, pá, por acaso isto é incrível, eu tenho aqui a fotografia. Olha, até posso mostrar agora, mas vou falar durante. Que é uma coisa que também funciona muito bem em rádio, não é? Malta, vejam esta fotografia. Pá, vocês não estão a ver a fotografia. Atenção que nós estamos a transmitir essa fotografia através da nossa transmissão do Facebook. Isso és tu. Isto aqui sou eu e o Ricardo. Eu e o Ricardo Araújo Pereira, em novembro de 2005, ou seja, eu tinha 11 anos, e foi na FNAC, na lançamento do Série Meireles. E eu fui mega fã de Gato Fedorento, e fui lá, portanto, estão-me a ver aqui com este cabelinho e óculos, sou eu, e o Ricardo. Isto aqui foi há Há 12 anos. Exato. Que loucura. Fogo. Eu com 11 anos. Incrível, pá. E depois, isto aqui, esta fotografia, fez-me pensar numa cena que foi... Eu às vezes vejo que tenho seguidores... Pá, fãs é sempre aquela palavra um bocado lixada de usar, porque parece que estamos tipo... tenho fan. Mas seguidores que eu tenho de 14 anos ou 15, e eu fico a achar tipo... Ai, a boeda novos, tipo... Como é que eles percebem o que eu digo... Que eu falo de coisas da minha realidade, eles têm menos, quase 10 anos do que eu, como é que eles percebem? Uhum. Mas eu aqui, eu via Gato Fedorento e era mega fã e tinha 11 anos. Portanto, é tipo, já, com 14, claro que já, se eu com 11 percebia e adorava, com 14 faz todo o sentido que eles acompanham e vejam. Ora, já agora, para as pessoas que acompanham a Prova Oral e que ouviram a emissão de ontem, aconteceu algo de bastante inédito neste programa. A nossa convidada... A Joana Emídio Marques. A Joana Emídio Marques, ela falou sobre... A primeira vez que deu um beijo, aos 13 anos, e lembrava-se da pessoa, era o Rui Nuno. Acontece que o Rui Nuno estava a ouvir a emissão e telefonou. E era a mesmo... magia da rádio. Não, é incrível, porque era mesmo a pessoa que lhe tinha e dado um beijo. Depois, ele mandou a fotografia e ela também enviou a fotografia dos dois. Uau, colocamos são hoje em dia. Nós colocamos a fotografia de ambos na página do Facebook da Prova Oral. Vale a pena vocês verem como é que era Rui Nuno e querem ver vocês. Ora, cá está a Joana. Isto em 1986. É a Joana. É a Joana, de facto. E ainda o Rui Nuno. Olha aqui o Rui Nuno. Cá está o Rui Nuno. Estão a ver? Incrível. Não é um momento incrível. Já tiveste assim um momento incrível na rádio? Assim, não, porque eu não trabalho na rádio, sabes? Pois é. E tens 12 anos. Sim, ela tem 12. Era estranho já ter. Olha, vamos falar com o próximo ouvinte. Só uma coisa, eu acho que a coisa mais incrível que tive na rádio foi o Manel Cardoso ter ligado para aqui em forma de João Felipe de Cadavão. Mas estás convencido com essa teoria? Não, tenho a certeza, neste momento. Como é que sabes que... Olha, mas porquê? Epá, não sei. É todo aquele discurso. O João Felipe estava bastante constipado, mas havia ali tons. Pode ser perfeitamente o Manel a fazer voz de constipado. Pode ser o Manel a dizer: será incrível. Olha lá, eu gostava aqui de saber. Pá, eu estive em 2009. E... Pá, podia ser perfeitamente. E depois estive a dizer: não sei, não. Aquela coisa. Não sei o quê. De repente, ele nunca tinha visto ou não conhecia bem. De repente, tipo, tu não gostas de animais. Como é que ele sabe isso? Tu tens aí o número do Manel Cardoso. É que se tiveres, nós ligamos para o Manel Cardoso. Espera aí, nós vamos. Podes apontar o número e eu, vamos. Eu tenho o número dele. Vamos ligar para o Manel Cardoso, tentar perceber o que é que ele está a fazer. Entretanto, vamos não vai atender, ao falar com claro. O Paulo Rui de Alvercas. Estou a adorar essa tua tese conspirativa. Paulo Rui de Alvercas está em linha. Olá, tenho Paulo. Tenho aqui. Paulo, estás bom? Boa tarde a todos. Olá. Tudo bem, Paulo? Como é que isso vai? Olha, Paulo, conheces, tens algum tipo de admiração pelo nosso convidado de hoje? Ah, entretanto, temos aqui o número do Cardoso. Gosto muito, em especial, dos vídeos que ele faz com a avó. Eu gosto mais. Com a avó? Sim, com a avó. Entre Paulo, curtes a avó, a cena. Para a avó, sim, gosto muito, acompanho. Já o segues há muito tempo? Começou com os bumerangues. O que é que achavas dos bumerangues? Tiveste pena quando acabaram? Opa, sim, cada um seguiu a sua coisa, agora estão mais a solo, mas gosto do trabalho individualmente também. Muito bem. Tens perguntas, comentários para fazer ao Pedro Teixeira da Mota? Sim, tenho uma pergunta. Pedro, não sei se te recordas, nós cruzámos em janeiro de 2010 num jogo de rugby. Eu na altura jogava na agronomia, penso que jogarias no Belém. Ficou-me na memória porque, de facto, o Pedrito, na altura, já imprimia muita velocidade ao jogo. Estás a ver? Isto é outro gajo a pesar. Não lixa, isto é o mesmo pescado para o moral. Todas as chamadas chamam a mim, meu, a fazer essa coisa. Não, peraí, quantas loucos achas que... Peraí. Diz lá como é que as pessoas mandam o nome. Sim. Como é que as pessoas mandam o seu nome e localidade? Paulo Rui da Alverca. Epá, Paulo Rui da Alverca parece humor. Acho que parece humor. Mas olha lá, mas há bocado havia um Bruno Rato a comentar. Tá, mas são comentários também aí. Isto é humor. Esta história imprime velocidade num jogo de rugby em 2012. Apesar de nem jogava em 2012 já. Mas quer dizer... 2010? Perdão? 2010. E 10. Penso que tinha 17 anos. Espera, temos. Desculpa, não quero que desligues. Temos agora o Manuel Cardoso em linha. Manuel, estás bom? Manuel, como é que é, Alvin? Tudo bem? Olha, gostamos de saber o que é que tu fizeste nos últimos 20 minutos, Manuel Cardoso. Pode-nos dizer. É importante nós sabermos. Pá. Além da chamada para aqui, nada. E o quê? O Pedro Teixeira da Mota está convencido que tu ligaste aqui para este programa. Queres falar com ele? Ele está aqui, é por isso que nós te ligamos. Como assim? Quando? Ah, olha, ator. Já estás a ser ator. Ainda acreditavas que é lindo. Repara. Não, Manel, tu ligaste para aqui a fazer-te João Filipe do Cadaval e fizeste voz de constipado. O quê? Cá está, o acting de Manel. Não estava. Meu Deus, e mantém o acting até ao fim. Tipo, sim. O quê? Manel, tipo, Sim. Mas é o quê? Mas eles fizeram alguma cena? Não, o Pedro Teixeira da Mota está convencido que tu não tens mais nada que fazer e que ligaste para cá para o programa para fazer para pouco. Para fazer pouco. Para mesquinhar. Pá, é assim, eu quero manter a amizade, mas eu nem estava a ouvir. Pá, comecei agora a ouvir quando estou a falar convosco, cheguei agora a casa. Tu não, nem sequer sabias que ele ia dar esta entrevista? Pá, sabia, mas depois não estava exatamente a ouvir. Iria ouvir em podcast pela amizade, mas. Então, olha, pronto, vou meio acreditar em ti, mas depois vais ouvir o podcast. Mas qual é que, eu não percebi bem, o que é que estão. Neste momento eu preciso saber o que é que estou a ser acusado. Não, imagina, houve um gajo que ligou há bocado. Gajo? Pode ser gajo. Gajo ainda é legal. Sim, ainda é legal. Houve um indivíduo que ligou há bocado, de seu nome João Filipe, do Cadaval, pá, a fazer umas perguntas e eu comecei a ouvir, pá, e fiquei obcecado a achar que eras tu a fazer tipo, olá, eu já acompanho os programas desde 2012. Puto, uma cena deste registro. No fundo, ele está a acusar de seres um mau imitador, não é? Manel, a certa altura, há várias vezes está igual a ti. Aliás, eu apontei para o Nelson e ele fez aquele tipo, sabes ou não? Aquele acenar tipo, capaz. Sim, e também escreveste completamente constipado. Manel, podes fingir um bocadinho que estás anasalado só para vermos se há alguma hipótese. Faz lá a voz de constipado. Sim. Mas querem que eu diga o quê? Diz qualquer coisa. Pá, que... Queres o João Filipe do Cadaval? Ah, exato. Eu sou o João Filipe de Cadaval e... sim. Sou o João Filipe de Cadaval. Estás a perceber? É que está igual. Está igual, mas não, igual. Pronto, como já como assim? Pronto? Foste tu. Pai, eu respeito, mas eu gostava muito das árvores, mas eu não percebi bem ainda. Mas o que é que ele. Mas ele foi falar, sei lá, disse qualquer cena não, que tu achaste que era. Vou-te explicar. A cena é que ele estava. Meio não conhecia nada e de repente diz tipo, pá, mas ouvi dizer que não gostas de animais. Tipo assim, do nada. e não só pareceu humor, como a tua voz era entusiasmo. Não, isso claramente fui eu. Só posso ser eu, já. Pronto, sei isto. É mais do que eu. Totalmente, Manuel. Manuel, já percebemos que não foste tu, mas... Não, é bizarro, meu, bizarro. O que é que pensas do Pedro Teixeira da Mota? O que é que eu penso? É um excelente comediante. Mas especificamente o que querem que eu opine? Sobre o corpo, acho que é sobre o corpo. Sei lá, há algum episódio que te recordes dele quando sei lá, num jantar de amigos se falam no Pedro Teixeira da Mota, ele não está lá e cada um tem que contar uma história sobre ele, qual é que seria a primeira história que tu contarias? Tipo, eu lembro-me de uma coisa que esse safado fez. Só permitir, é por isto que Calvi é um dos grandes radialistas. Sim, é verdade. Ok, histórias assim, Pedro Teixeira, é assim. Pá, eu fui com Pedro Teixeira da Mota ao Fringe, não é? Portanto, isso aí é logo uma startup de histórias, mas estou a tentar fazer uma pequena seleção na cabeça do que posso contar e não, mas é assim, Pedro Teixeira da Mota é uma pessoa que vocês estão a ver, ele neste momento está com uma cara muito simpática, mas ele tem assim uma faca tolerância com a irresponsabilidade. É uma pessoa organizada, é o que estás a dizer? Exatamente. Então, tem ar de metódico, sim. Uma das caras mais austeras que eu vi na vida foi quando, ou vozes austeras, foi quando... Ia ter com Pedro Teixeira da Mota a Dublin da Velo e avisei que eu e Diogo Batalha fazia mais um amigo nosso, tínhamos perdido o avião. Ele não acreditou. Ah, essa é grande história. Essa é uma boa história. Isso é um clássico. Sim, mas os dentes. Fico tenso. Não, eu fica muito tenso, né? Fica aquele olhar de General do Restelo. Olha, Manel, obrigado. Basicamente, nós ligamos só para. Pronto, obrigado. Para obrigado mais a segunda chamada que fizeste hoje. Ele não está muito convencido. Obrigado, Manel. Não se esqueçam do nosso outro ouvinte, Paulo Rui de Alverca. Também lanças uma suspeição sobre este? Não, sem dúvida. Sem dúvida! Quem sem poderia dúvida. Ser? Ainda está aqui, Paulo Rui? Sim, Paulo Rui ainda está. Ainda estou, sim, ainda estou. Paulo Rui, alguma vez lançaram esta suspeição sobre ti, que tu poderias ser uma outra pessoa, inclusivemente gozaram com o teu nome, que é basicamente o que está a fazer pois, o que realmente. Pois, penso que seja a primeira vez que isso me acontece. E essa tenho também uma opinião, não tenho dois, como que não foi nada há pouco. Outra vez, membros do pai eram betos, eu só tenho um, nunca gozaram comigo, não. Falas um bocadinho igual à Dulce, a Dulce personagem do Coutinho Vilhena. Ah, então isto poderia ser o Coutinho Vilhena. Apá, o Carlos, um amigo dele que partiu. Adoro a tua tese conspirativa. Nós estamos a fechar este programa. Vais ver algum espetáculo do Pedro Teixeira da Mota? Pois, assim, de repente, não tenho nada. Não tenho nada planeado. Ele vai estar onde agora? Vai estar no Porto, em Lisboa, mas, infelizmente, para ti, sobretudo, que só agora soubeste disso, os espetáculos já estão esgotados. De resto, 14 e 15 será no Tivolé, no Tivoli, que eu digo, e depois no dia 18 será no Art Club, no Porto. Exatamente. Queremos agradecer, obrigado aqui pela tua intervenção. Temos ao telefone Luís Fernandes do Barreiro. Olá, Luís. Barreiro. Já ligaste? É o ouvinte da Sepultura, não é? Sim, acho sim. É. Tu ligaste no início e estás a ligar de novo, Luís. As chamadas estão péssimas. Então. Este cara desmaiou agora, Luís. Parece estar a ser. Luís, o que é que está a acontecer? Olá. Sou? Sim, sim. Alô, Luís. Queria dizer que foi à página do Pedro, não é? E que realmente tem talento, pronto, que subscrevi o canal e que vou continuar a acompanhar. Agradeço, grande Luís. Ora bem, deixa-me. Estamos na final deste programa. Deixa-me dizer que... Eu sabia, tudo isto foi buscado. Nenhuma chamada é real. Nenhuma chamada é real. Não, na verdade houve uma chamada real. Houve um ouvinte, mas todos os outros ouvintes. Ah, mas isto foi buscado, vocês sabiam? Fomos nós que organizámos isto. Claro que era o Manuel Cardoso, tinhas toda a razão. Foi aquele que menos conseguiu. Não me lixem, eu sou bom, porque eu te pei isto tudo. O primeiro foi o Coutinho Vilhena. O da Espultura é o Coutinho Vilhena. E este último foi claramente o Geirinhas. Tu não viste que era o Geirinhas. O Paulo Rui era o Geirinhas. Não, mas eu percebi que era falso. O Paulo Rui percebi que era falso. Ainda assim, o Paulo Rui de Alverca também vão fazer esta macacada. As cenas que o gajo tem de apanhar. O João Moreira era real. Tu ouviste o início do programa? Ouvi e fiquei muito chateado. Quando tive para fazer baixar a imagem, vou mandar. Pronto. Incrível, aquele espetáculo da barraca, em que de facto alguém disse que enfim, que ele só tinha feito 10 minutos, que tu tinhas feito meia hora, mas que os 10 minutos dele. Puto, lembras-te dessa atuação ou não? Minha bizarra. Eu acho que foi 4 minutos, nem foi 10. Ah? Foi bastante humilhante. Humilhante. Mas depois houve aquela comparação ali de bastante lisonjeadora de Messi e Cristiano Ronaldo. Sim. Quando o Pedro Teixeira da Mota. Gostaste dessa? Sim, não? Sim, gostei. Não, e o Coutinho Vilhena. Mas quem é que é o Messi? Pois, isso é importante. Quem é que tem a bola de ouro neste momento? Já agora, uma... Pedro, eu acho que tu concordas que eu sou a pessoa que trabalha mais. Se há talento natural ou não, é ou não é? Epá, sim, eu diria que Carlos, se fomos ver tipo horas de trabalho, Carlos trabalha mais. Né? Eu diria que sim. Ou seja, Ronaldo, não é? O quê? Ronaldo. Pá, talvez tu sejas Ronaldo e o Messi, talvez. Ok. E eu sou canhoto ainda por cima. Olha, uma pergunta. O Paulo Sousa. Pá, o Manel é o Barroso, que era do Braga. Já agora uma pergunta para ambos. Agora com o final do Urban, como é que vocês vão fazer 50% das vossas piadas? É pá, essa pergunta. Pá. Olha, ainda bem, Alvin, digo outra vez aqui, ainda bem que fazem esta pergunta em público. Sim, é o último. Pessoal, e eu acho que o Carlos também não. Aliás, eu e o Carlos falámos disto há pouco tempo. Eu não menciono o Urban, pá, há 2 anos. Nem vou, porque a última vez estava com um amigo meu de cor e ele foi barrado e eu a partir daí fiquei enojado com aquilo e nunca mais fui. E já fui há um ano e tal. E eu sempre evitei falar disso justamente por causa disto. Nós há um ano e tal, dois, começámos a perceber. Vamos ficar um bocado associados tipo às piadas dos Betinhos do Urban. Pá, bora cortar rápido com isso. A cena é que pronto, isso fica um bocado e está perpetuado e hoje em dia o Urban fechou e eu recebi uns tweets a dizer e agora vais fazer piadas sobre o quê? Continua, Diana, nós não temos mais tempo, temos que nos despedir de ambos. Agradecer a tua extraordinária performance logo no início deste programa. Agradecer a todos. Não te paste nada. No primeiro não te paste. Ora, cá está. Manuel Cardoso, Coutinho Vilhena, mas também o Geirinhas participaram aqui, fingindo que eram ouvintes falsos desta emissão. A propósito das atuações do Pedro Teixeira da Mota, dias 14 e 15 no Tivoli e depois no dia 18 no Porto, todas estas três esgotadas. Depois vais fazer mais alguma? Vou fazer para o ano, ainda não posso ir, mas basicamente vão ser as outras cidades. não tão grandes como Lisboa e Porto, para não dizer pequenas e não assustar as pessoas, mas sim, aquele Coimbra, Leiria, Braga, portanto vou ter isso, mas ainda não tenho datas, portanto okay. Sigam o podcast do Pedro Teixeira da Mota, Ask FM, assim, Ask TM. Estava a tentar enganar para as pessoas irem para o outro, não é? Ask TM, cá está, no iTunes, e também sigam o Com Humor Não Se Brinca. Com Humor Não Se Brinca. Não se brinca. Não se brinca. Ah, que tal esta surpresa? Bom, não foi? Era giro, o Com Humor Não Se Brinca, começar a ter chamadas, não era? Pois deixem cá ver. Deixem cá ver o que é que se arranja. Que não há impossíveis para este podcast. Entretanto, na próxima quinta-feira, não percam o resultado da nossa expedição a Óbidos, com Nelson Nunes a conduzir. Acho que me vou ter de fazer qualquer comentário em relação a esta viagem com a condução de Nelson Nunes. Enfim, o que importa sim é dizer que foi lá, no Fólio, no decorrer da edição deste ano, em Óbidos, que encontramos Gregório Duvivier, que nos deu uma entrevista de antologia, como diria o saudoso Gabriel Alves. O futebol é espetáculo, traz emoção, certeza no resultado, duas grandes equipas do futebol inglês, uma filosofia de jogo muito própria, por isso os estádios estão cheios, o público tem cantares simpáticos, as claques são de festa, o interesse no desenrolar dos 90 minutos é extraordinário. E pronto, o Com Humor Não Se Brinca é uma ideia original de Fernando Alvim e Nelson Nunes, com sonoplastia de Paulo Castanheiro e música de Bandex. Com humor não se brinca, com humor não se brinca, humor, humor, humor em Portugal. Humor, humor, humor, não se brinca, com humor, com humor. Não se brinca, não se brinca, não se brinca, com humor, com humor. Não se brinca, não se brinca, com humor. Não se brinca, não se brinca, não se brinca, humor. Não se brinca, não se brinca, humor. Não se brinca, não se brinca.